Antena 1. Antena 1. Viseu e Satão 88.2. Também estamos. Antena 1. Aqui mesmo. Antena 1. Deixe-se ficar. Há cinema no grande ecrã da rádio às 15 para as 11. Ora, hoje no cartaz, que tipo de proposta temos? Diamantino, viva, bom dia. Olá, Ricardo, bom dia. Bom dia. Para quem gosta de propostas diferentes, assinalamos o arranque esta quarta-feira de mais uma edição do Beast International Film Festival, cujo foco é o cinema da Europa Central e de Leste. Mais pormenores daqui a pouco no Cinemax. Às 15 para as 11. Antena 1. Liga Portugal. A4 mais a norte e C19 e ponto 25 de Abril junto a Lisboa com mais movimento a esta hora. Tudo contado daqui a pouco pela Sandra Pereira para já. A viagem desta semana, mais uma, dos portugueses no mundo com Alice Vilaça. O João Neto tem 26 anos, é de Viseu e está em Inglaterra. Chegou em janeiro de 2019, está nesta altura na cidade de Brackley e na mala levava uma outra experiência internacional, mais curta, é certo, um Erasmus na Áustria em 2016. João, sempre quis ter um português no mundo? Sim, desde pequeno, também com o apoio da família, que sempre me disse que o mundo é... A nossa cidade é o mundo, não é? Que as fronteiras são para ser transpostas. Entre 2016, a altura em que faz o Erasmus, e janeiro de 2019, passa algum tempo. O que é que provoca, entretanto, a saída para a Inglaterra no início de 2019? Eu, vindo do Erasmus, acabei o mestrado em Engenharia Informática na FEUP, ingressei no programa doutoral Engenharia Informática também na FEUP, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, só que ao fim de um ano estava a perceber que não seria o percurso para mim acabar o doutoramento, e no verão estava a navegar na internet e encontrei esta vaga para engenheiro de software na equipa de Fórmula 1 da Mercedes e decidi candidatar-me. Foi isso que despoletou a minha decisão de abandonar o doutoramento. Fiz também outras candidaturas para outros sítios, porque esta seria de toda mais exótica e é que teria menos possibilidades de conseguir dar partida, mas a verdade é que fui convidado para ingressar aqui na equipa. Como é que recebeu esse convite? Com muito entusiasmo. Como disse, não estava de toda à espera de ser escolhido, porque com uma equipa com este nome, com esta história no desporto, muita gente a candidatar-se para a minha vaga. E é bom saber que temos algum valor e que estavam dispostos a ajudar-me na mudança. É um sonho de menino concretizado? Sim, é um sonho desde que, em pequeno, crescemos a ver a Fórmula 1 na RTP, que depois passou a sinal fechado e tanta gente deixou de poder acompanhar, incluindo eu. Mas desde pequeno que, quem sabe, um dia gostava de trabalhar aqui, porque andam à volta do mundo com os carros mais rápidos do mundo. Devem ter ambientes de trabalho incríveis e a verdade é que é um ambiente de trabalho muito, muito bom. E lá está, conseguir vir de Viseu para o Porto, para aqui, não achava que fosse possível. Quando me candidatei. O que é que fazem em concreto? Quais é que são as suas funções? Sem desvendar segredos da Fórmula 1 e da Mercedes, qual é que é o seu trabalho? Portanto, a equipa de engenharia de software está integrada no grupo de performance da equipa, que é o grupo que está responsável por analisar a performance do carro, extrair informação dos dados que o carro produz e a partir daí extrapolar quais são os caminhos de desenvolvimento que a equipa deve seguir para aumentar a performance do carro com o menos gasto possível, não é? Portanto, há aqui uma análise de retorno de investimento. E o trabalho da equipa de engenharia de software é apoiar com a criação de ferramentas de análise de dados toda a bateria de engenheiros mecânicos e físicos que percebem o que é que os dados significam, não é? O carro produz uma grande quantidade de dados quando está às voltas nas pistas e apesar de qualquer pessoa conseguir olhar para as linhas e ver que estão a andar para cima e para baixo, é preciso um conhecimento da área para saber o que é que isso quer dizer e como é que o carro pode melhorar a partir do que se está a ver. Portanto, o que nós fazemos é facilitar o acesso aos dados a quem efetivamente percebe o que é que são esses dados. João, e falávamos há pouco do emprego de sonho. O João tem só 26 anos, chegou à Inglaterra em janeiro de 2019, passaram pouco mais de 2 anos desde que abraçou este projeto. Acredito que esteja realizado profissionalmente, mas onde é que se vê quando olha para o futuro? Em termos profissionais? O que eu gosto de responder é que, enquanto me sentir a crescer pessoal e profissionalmente aqui, não vejo motivos de sair. Enquanto houver técnicas novas a aprender, enquanto houver desafios no mundo da Fórmula 1, vejo-me por aqui. Mas quem sabe, o futuro é incerto. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 2 anos? Trabalhar a um ritmo acelerado. Nós estivéssemos a falar de Fórmula 1. Exatamente. Como se sabe, temos os eventos de 2 em 2 semanas e é preciso corrigir, evoluir de semana a semana e estar sempre a entregar produtos com valor acrescentado para os nossos utilizadores. João, só falta mesmo uma palavra, a que melhor resume esta sua história de português no mundo. Aventura. Acho que é um pouco clichê, mas é uma aventura. E a aventura vai continuar a alta velocidade, é assim mesmo, na Fórmula 1. Muito obrigada, João Neto. Está na cidade de Brackley, em Inglaterra. É um português no mundo desde 2016. Alice Vilaça, novamente na rádio às 20 para as 5, ou sempre quiserem, antena1.rtp.pt. Antena 1. Portugal. Já vamos ao trânsito. Pergunto à Sandra Pereira como estão as coisas a esta hora. Bom, para a ponte 25 de Abril está mais demorado no sentido Almada-Lisboa. As filas estão no segundo viaduto do Feijó. No IC19 diminuíram um pouco. Há apenas intensidade entre Queluz e a saída para Amadora. Quanto ao Porto, na A4 no sentido Amarante-Porto, há filas de Irmes indo para o túnel de Águas Santas a afetar a Estrada Nacional 208. E entretanto, olha, tenho um conterrâneo teu de Vila Nova de Poiares que ligou para cá, para já, para te mandar um abraço. Muito ouviu bem aquela tua história do fular. Certo. E que trouxe grandes recordações. Certo. Mandou-nos um grande abraço e diz que, atenção, naquela zona há muito nevoeiro, chuva miudinha, portanto, região centro do país, máxima prudência com o nevoeiro e a chuva. E esse amigo tem nome? É, se não estou em erro, é o senhor Miguel Ângelo. Miguel Ângelo, então, um abraço para Poiares, um abraço também. Eu pensei que ele ia mandar um fular, que até que era uma grande ideia. Era, pois era. Olha, não dês muitas ideias. 821-0101 é a linha disponível Antena 1 para o trânsito. A Sandra Pereira volta depois das 8. Ah, já agora em Poiares podem ouvir-nos em 87.9. Antena 1, Liga Portugal. Está a aumentar o número de doentes curados da Covid-19 que ficaram com sequelas da infecção. Destaque no Jornal às 8 com o Frederico Moreno. Para já o Portugalex. Um sismo de grau 3.4 na escala de Richter foi sentido em Lisboa na semana passada e outro de grau 3.1 foi sentido em Leiria dias depois. Os abalos deram aso a centenas de reportagens interessantíssimas, com pessoas a explicar o que estavam a fazer quando a terra tremeu. Olha, eu estava a dar banho ao cão e a água da banheira ficou com ondas assim de repente. Isso é extremamente interessante. E a senhora? Venha cá, venha cá. Bom, eu ouvi logo a louça a abanar nos armários e foi uma coisa, olha, foi uma coisa horrível. O meu piruças vomitou com os nervos. Eu tinha ido aos correios, maneiras que coice. A verdade é que os abalos apanharam toda a gente de surpresa, mas o mais estranho foi não terem sido previstos pelo oráculo Luís Marques Mendes. O que aconteceu, doutor? Olha, viva! Bom, aqui chegados, deixe-me dizer que, obviamente, eu sabia que iam ocorrer estes sismos, mas como seguiam de fraca intensidade, achei melhor não anunciar nada, para não alarmar. Ah, bom, ficamos então mais descansados. Numa palavra, o sismo de Lisboa foi de grau 3.4 na escala de Richter e de 0.1 na escala de Ivete Sangalo, que faz abanar muito mais a cidade quando se põe aos saltos no palco do Rock in Rio. Aliás, aqui chegados, posso anunciar em primeira mão que a Ivete vai atuar no próximo Rock in Rio Lisboa. É uma novidade em primeira mão, só para o Portugalex. Isso é bastante surpreendente. Muito obrigado por este exclusivo para o nosso programa. Já agora pedi-lhe que comentasse a proposta do PSD para que os deputados e detentores de cargos públicos passem a ser obrigados a declarar se pertencem à maçonaria ou a outras organizações discretas. Bem, Eu estou à vontade para falar do assunto, porque a única loja da qual sou cliente VIP não é nenhuma loja maçónica, é Petit Patapon. Mas penso que essas ligações fazem parte da vida privada. Eu é que sei se quer revelar que pertenço ao Clube Amigos Disney, à Associação Portuguesa de Bodyboarders ou à Seleção Nacional de Lançamento de Anões. Hein? Numa palavra, ninguém tem nada a ver com isso. Mas isso foram 7 palavras. Não fogo nada. Numa palavra, você não sabe contar. No sábado, centenas de fritos, de pessoas, juntaram-se numa manifestação contra o confinamento, todas elas sem máscara e sem respeitar distâncias de segurança. Xanguito, o nosso especialista em festival Boom e Compostagem, esteve lá. Pois estive, man, e foi brutal. A gente sentiu uma comunhão bué forte entre todos, estás a ver? E com a natureza, os passarinhos e o Buda, foi lindo, man. Rezámos à Mãe Terra. Mas não achas que podem ter colocado em risco a saúde e a vida de muita gente? Claro que não, man. A cura para a Covid não é a vacina. A cura para a Covid é o amor, man, ok? Entendes? A gente somos contra as máscaras e contra o cinto de segurança nos carros e contra as vacinas e os antibióticos e a medicina em geral, ok? Não é a medicina que nos salva, é o amor, é a Mãe Terra. Este vírus foi inventado pelos mídias, não existe, man. Salvem os unicórnios. Um unicórnio voava, voava. Asas de vento, coração de mar. Escuta agora, man. Isto é tudo com um tubo de PVC, entendes? Ao meio-dia 20 da rádio, sempre quiser, no play da RTP, antena1.rtp.pt. É o Portugalex. Vamos ter notícias às 8, máximas previstas para hoje. Castelo Branco, Santarém, Évora, Beja e Faro 21, Setúbal e Bragança 20, Braga, Porto Alegre, Lisboa 19, Vila Real, Viseu e Coimbra 18, Leiria 17, a Guarda pode chegar aos 16, quanto a Aveiro e Porto 15 graus, Viana do Castelo 14, Penhas Douradas 10 graus de temperatura máxima para hoje. Des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35, DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlina Voyage. Vous avez raison. Avec Arlina, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances, voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 116 Faubourg Bonnier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49.

Visite-nos já em bancobcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlina Voyage. Vous avez raison. Avec Arlina, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances ou voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 116 Faubourg Vanier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Descobre Portugal através dos seus autores. Percorre cidades, mares e montanhas em cada capítulo. Vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal. Visita Portugal. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Quem está feliz? Portugal é festa. Contagia todos num segundo. Portugal é festa. Não há melhor festa do mundo. Portugal é festa. Amigos da Rádio Arc-en-Ciel, e é na minha companhia que estamos juntos com a nova emissão de Portugal em Festa. Comigo, como já sabem, eu sou o Vítor. Segue o dia de Avoim, e sou cama desta caterna. E é com muito orgulho e muito prazer que estou aqui com vocês. Pois hoje eu aqui estou. Vamos dar o melhor da música portuguesa, todos e dois. Pois hoje eu aqui estou, para muito te agradecer. Sem esquecer de ir fazer uma volta até o Brasil. Bom, espero estar tudo bem por aí e que cuidem de vocês. Muito importante isto, cuidar de vocês. Para muito te agradecerem, que és uma terra tão boa. Para muito te agradecerem. E que está tudo rijo, que estão prontos para passar 3 horas de música inesquecível. Sempre com o nosso cantinho de Portugal. Então já sabem, fica comigo nas ondas da nossa e vossa rádio. Rádio Arc-en-Ciel, onde estiver. Um grande desabate. E já são 9 horas e 37 minutos aqui nas ondas da Rádio Arc-en-Ciel. E depois da música antiga, vamos lá até ao Minho. Querem vir comigo? Vamos lá então. Um artista bem conhecido aqui na região. Esteve aqui na festa do Santo Populares, a última festa que fizemos. Carlos Pires, o novo trabalho, A Minha Aldeia. Que lá é o meu cantinho e a cidade mais bonita que temos o nosso Minho. Cidade de muito vinho, se me quiser.

10 horas aqui na onda da Rádio Arconcial, 10 horas certinhos e chegou a hora das dedicatórias. Então, se quiser mandar alguma canção, algum poema ou algumas palavras, ou só dizer um bom dia, não hesita, 02-38-43-48-00. Ficamos sem cominho com o João Silva. Quero voltar a Portugal. Será que sim? Sou português imigrão, vou três anos de trabalhar, lutar pelo meu futuro, para a minha vida melhorar. Sou português imigrão, vou três anos de trabalhar, lutar pelo meu futuro, para a minha vida melhorar. Quero ir para Portugal, quero eu voltar de novo. Trabalho aqui nas ondas da Rádio Arconciel. Nelson Costa, comer aquilo! Meu compadre, tenho um tasco na cidade, um negócio bem tranquilo. Para muitos é novidade, o segredo do sucesso é que tem comida aquilo. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Hoje eu vou comer aquilo, amor. De segunda a sexta-feira, comida é caseira. Hoje eu vou comer aquilo. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Hoje eu vou comer aquilo, amor. De segunda a sexta-feira, comida é caseira. Hoje eu vou comer aquilo. Clientela. Toda a gente está contente com um prato bem servido, não há nada na panela. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Hoje eu vou comer aquilo, amor. De segunda a sexta-feira, comida é caseira. Hoje eu vou comer aquilo. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Hoje eu vou comer aquilo, amor. De segunda a sexta-feira, comida é caseira. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Da segunda a sexta-feira, comida caseira. Hoje eu vou comer aquilo. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Da segunda a sexta-feira, comida caseira. Hoje eu vou comer aquilo. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Da segunda a sexta-feira, comida caseira. Hoje eu vou comer aquilo. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Da segunda a sexta-feira, comida caseira. Hoje eu vou comer aquilo. Podem continuar a ligar aqui nas ondas da Rádio Arconcelos 0238 43 48 00. E seguimos agora com um jovem artista, Ruben Rodrigues, A Minha Hortaliça. Minha miúda está morando lá em casa nos dias de hoje. Isso é normal. É jeitosa e bem educada. Vai tratando no meu quintal. Pois tenho muita fruta boa e hortaliça de estimação. Pepinos, feijões e tomates. Cuidado, amor, quando passas a mão. Oh, meu amor, te peço, por favor, cuida bem da minha hortaliça. O fruto quer dedicação, cão e bem-me sem

horas e 28 minutos aqui nas ondas da Rádio Arconciel. Espero estar tudo bem por aí. E vamos lá com as dedicatórias. A primeira dedicatória de hoje é da Senhora Esperança, que quer agradecer a todo o pessoal que se lembrar dela, que ela foi hospitalizada a semana passada. E sem esquecer os animadores da rádio que se lembrar dela. Cuida de você, Senhora Esperança. E vamos lá então com a Helena Correia, José Manhua, esta enfermeira top, top, top. Vamos lá com música pimba no escurinho não dá, Joana. O Taino pegou-me na mão lá no baile da aldeia para irmos dançar. Ao fim da primeira modinha já tinha na ideia não mais me largar. E foi-me arrastando para o fundo do largo da igreja para estarmos sozinhos. E beijo a tarde, beijinho, não há quem nos veja ali no escurinho. No escurinho não dá, no escurinho há amor. No escurinho não dá, ainda que digas que é muito melhor. No escurinho não dá, no escurinho sei ver. No escurinho não dá, mesmo que tu digas que dá mais prazer. Depois de umas quantas carícias, eu estava quentinha e assim de costas. E disse: eu gosto do escurinho, mas tenho a certeza que tu também gostas. No escurinho não dá, no escurinho há amor. No escurinho não dá, ainda que digas que é muito melhor. No escurinho não dá, no escurinho sei ver. No escurinho não dá, mesmo que tu digas que dá mais prazer. Continuamos com a dedicatória. Esta é da parte da Maria do Céu, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer o animador Flor, o pescador. Ele sonha da rede do mar, e o seu faro é só navegar. Passou na proa sua mocidade, e traz no peito sempre uma saudade. Se o mar está bravo, ele muda com a maré, e vai rodando a som de mel. Leva consigo sempre no seu coração Nossa Sagrada Senhora da Conceição. Oh pescador, tem cuidado com o mar, ao navegar, ao navegar. Oh pescador, regressa bem ao teu lar e reza a Deus para o caminho iluminar. Oh pescador, tem cuidado com o mar, ao navegar, ao navegar. Oh pescador, regressa bem ao teu lar e reza a Deus para o caminho iluminar. Pela queimada e marcas no rosto, perder amigos, ser o maior desgosto. Leva a vida num vai e vai, no coração traz a sua mãe. Entra no mar sem saber se vai morrer, se não pescar, não vai comer. Vais das estrelas o seu manto protetor, do mar o seu lar, com ternura e amor. Oh pescador, tem cuidado com o mar, ao navegar, ao navegar. mais um novo trabalho de Miguel Azevedo. Fazer contigo! Estou nessa vida sem festa, não presta. Quem é solteiro não trai. Olé, olá. Para nós as amigas, trocar palavras bandidas, mas o passado lá vai. Olé, olá. Já não para a procura, começa a nossa loucura, brindamos uma atração. Começar a mesma batida e de cabeça perdida, troca esta canção. Trabalho de Tianja, Baza Baza. E esta é para minha amiga e animadora Glória, que pode ouvir todas as quarta-feiras, a partir das 14 horas, esta noite, com a emissão A Música da Glória. Discoteca, e ao bar marido, esquecer alguém que não presta, que fez a festa, pois que eu preciso, e arranjar alguém sincero, mas que primeiro. Se tiverem já a cena preparada.

à tua espera. Mais de meia hora, mais um bocadinho, tinha ido embora. Meu amigo, sei que tu tens razão. Não foi culpa minha, foi de um garrafão. Tanta gente linda que anda a dançar, eu aqui sozinho parto de esperar. Estava tão fresquinho que não resisti. Esqueci-me da hora quando percebi. Vamos lá beber um copo para depois bailar. Temos a noite toda para festejar. Jeitosa para me divertir. Vamos lá beber um copo para depois bailar. Temos a noite toda para festejar. Seja loira ou morena, eu não vou discutir. Tem que ser jeitosa para me divertir. Olha que festa tão linda, nunca vi nada igual. Não me vou embora ainda, que eu gosto do arranhão. Olha que festa tão linda, nunca vi nada igual. Não me vou embora ainda, eu sou filho de Portugal. Oficina é a mais conhecida, porque trato de todos os carrões. Eu até tenho jeito, de tudo tenho feito, e até já ganhei muitas paixões. Mulheres de todo lado, de código atestado, queriam o melhor para os seus motores. E eu tratava delas e das suas velas, algumas traziam até tratores. Mas um dia a minha ex-mulher entrou. Acordei que o sucateiro me trocou e pediu para me ver o Chevrolet. E eu tive de dizer: esse teu carro precisa dar nos prêmios. Os teus airbags já parecem dos trapos. Carro de chapa é como preto, como breu. Leva o teu carro para a sucata do abril. O teu carro já vi que está impedido. Parece ver que já nem mudas um óleo. Ainda bem que agora isso não é meu. Leva o teu carro para a sucata do abril. Mulheres de todo lado, de pobre e todo estado, queriam o melhor para os seus motores. Eu tratava delas e das suas velas, algumas traziam até tratores. Mas um dia a minha ex-mulher entrou. Recordei que o sucateiro me trocou e pediu para me ver o Chevrolet. E eu tive de dizer: esse teu carro precisa dar nos prêmios. Os teus airbags já parecem dos tapos. Carro de chapa é como preto, como breu. Leva o teu carro para a sucata do abril. O filtro dá, já vi que está impedido. Dá-me se ver que já nem mudas o óleo. Ainda bem que agora isso não é meu. Leva o teu carro para a sucata do abril. Os teus airbags já parecem dos trapos. Cano de chapa é como preto, como breu. porta do abrir. O filtro da já vi que está incluído. Dá-me se ver que já nem mudas o óleo. Ainda bem que agora isso não é meu. Leva o teu carro para se ficar tanto a ver. Ainda bem que agora isso não é meu. Leva o teu carro para se ficar tanto a ver. Ainda bem que agora isso não é meu. Leva o teu carro para se ficar tanto a ver. Que te faz bem ao coração. É uma festa à portuguesa, em alegria e tradição. Há caras lindas, muita cerveja e música, um autocordeão. É mesmo disto que a malta gosta. Dança ao padre o sacristão. Toda a gente a dançar, toca a bomba. Agarradinhas ao seu par, toca a bomba. Toca a bomba, toda a gente a dançar, toca a bomba, agarradinhos ao seu par, toca a bomba, toda a gente a cantar, toca a bomba, toca a bomba. Na festa que te faz bem ao coração. É uma festa à portuguesa, tem alegria e tradição. Há caras lindas, muita cerveja e música, um autocordeão. É mesmo disto que a malta gosta. Dança ao padre o sacristão. Toda a gente a dançar, toca a bomba. Agarradinhos ao seu par, toca a bomba. Mais outra dedicatória, esta foi pedida a Madame Gomes de Vitriolos, para Madame Martins Elizabeth de Chateau de Loire, e outros marotos, saudades de imigrantes. Força a todo imigrante e também da coragem, a saudade é abundante da família e camaradagem. Voltar é importante, que Deus te dê boa viagem. Toda a gente comovida, porque embora te vais, na hora da despedida, é o que me magoa mais. Emigras para outro país, procurando a felicidade.

sentido vocês? Isto só é para matar saudades daqueles arreais do mês de agosto. E pois é, Portugal em festa se acaba por hoje na minha companhia. Foi um enorme prazer, um imenso orgulho estar aqui com vocês. Obrigado a vocês todos que me telefonaram hoje. O telefone não parou de tocar quase. Não é porque não há dedicatórias que o telefone não toca. Talvez só para dizer um bom dia também serve. Então não se esqueçam, cuida de vocês. Eu dou-vos encontro quando? Quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. Para outra emissão, Portugal em Festa. Com a melhor música portuguesa do Gidonte. Daqui lá, portas bem. Tudo bom. E sintoniza a nossa rádio, a vossa rádio. E a partir das 14 horas terá a minha amiga Glória para continuar na música portuguesa. Então daqui lá, tchau tchau, portas bem, até a semana. La FM en couleur.